Eu amo o carro do meu pai, é um Renault Clio 2004. Eu amo o carro do meu pai demais. É um Renault Clio tão bonitinho. Ele pegou ele em 2004. O carro tem 16 anos de idade. Eu amo o carro do meu pai. Eu amo a marca da Renault Clio. Eu amo a Renault Clio demais. Eu amo a Renault Clio demais. O carro foi importado da França. Eu amo o carro da França. Renault Clio me deixa feliz demais. Renault Clio, te amo, muito obrigado, tchau.